Quando chega o e-mail dela de volta, não, Nazaré, você não precisa vir fazer palestra em inglês, não. Aqui todo mundo fala português. Só tem brasileiro. Eu disse, como é que é? No centro espírita dos Estados Unidos não tem americano, não? Eu disse, não, Nazareno. Raras casas têm um dia, quando muito, de estudo em inglês. Eu disse, como é que é? Quer dizer, para a pessoa virar espírita nos Estados Unidos, tem que aprender, basta aprender português, que é uma língua tão fácil, né? Foi a maior minha decepção. Eu doido para virar palestrante internacional da palestra em inglês, né? Ficar chique. Mas eu falei para eles lá, disse, olha, dê um jeito de arrumar, nem que seja um dia, nem que seja duas pessoas, três pessoas, vocês vão estar atendendo os espíritos. Vocês acham que não tem espíritos aqui, não? Quem é médium e está vendo quantos aí? Dizem que tem 25 bilhões de espíritos ao redor do planeta. Dizem, nós não temos como comprovar. 6 bilhões de encarnados. Estava fazendo as contas, dá 4 para cada um. E tem gente que é mais danado e carrega um pouquinho mais. Então vamos atender esses espíritos. Fiquei tão triste de saber também que aqui na Inglaterra quase todas as casas espíritas alugam salas para funcionar, não tem nem uma sede, nem que seja alugada. Devia ser própria. Porque alugar está sujeito a um dia o proprietário pedir de volta. E se acabar todo aquele trabalho. E aí não. Não, Nazarena, aqui a gente aluga uma sala, uma hora depois fecha. Esse menino e o trabalho do coitado dos espíritos para harmonizar aquele ambiente. Não é um hospital, não, a casa espírita, não devia estar aberto mais tempo. Está disponível para as pessoas, pelo menos alguém na recepção para atender o telefone. Bota um anúncio e alguém para atender o telefone. Aí o Espírito São Miguel me disse, aqui na Inglaterra, eles, Nazareno, vocês ajudam muito os homeless, os sem casa. Mas o Espiritismo está sem teto. E eu vi uma casa espírita na Califórnia fechar. Porque a pessoa que cedia a sua casa e o seu restaurante, onde fazia almoços beneficentes para manter o grupo, voltou para o Brasil e simplesmente as pessoas não se uniram para juntar e pagar um aluguel de um lugar. Ou as outras centros espíritas não se uniram para socorrer aquele que estava enfermo. Porque somos todos isolados. A importância do trabalho do BUS, da federação, do conselho. Divididos, somos apenas pontos de vista. Unidos, somos o feixe de varas. Somos fortes. Zé Bezerra. E o Samuel me disse, Nazareno, o que divide os espíritas e as pessoas não são as teses, não. Não é porque um acredita no corpo fluídico, o outro desacredita nisso. Não é isso que separa as pessoas, não. O que separa, sabe o que é mesmo? É o orgulho. Cada um quer, não, eu é que tenho a razão, você está errado. Por que é que não podem conviver juntos? Bezerra não uniu os místicos, os religiosos, com os cientistas, os científicos na Federação Espírita Brasileira, mesmo ele se declarando um defensor incansável do Evangelho. O Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita, dizia Bezerra de Menezes. Então vamos nos unir, vamos ajudar. E o que mais me partiu o coração foi quando, conversando com o Noeli, eu disse, Noeli, como é que era o nome do grupo espírita de vocês que fechou? E ela me disse, Nazareno, era Bezerra de Menezes. Então vamos deixar essa reflexão para nós, pedir ajuda aos benfeitores do mundo maior, para que abençoe todo esse nosso movimento espírita, aqui na Inglaterra, na Europa, que possamos estar unidos entre nós. Para que os espíritos possam poder contar conosco. Porque um certa vez me perguntou, Nazareno, vocês sabem que sempre podem contar com os espíritos, não é? Vocês sabem que basta orar que nós vemos aqui socorrê-los. Mas será que a gente, os espíritos, podemos contar com vocês sempre que a gente precisa? e nem sempre